Olha, vai aí, aí traquina aqui para o André, faz o cruzamento, corta a equipa do Leixões. Corta a equipa do Leixões e agora é a vez da equipa leixonense contra-atacar. Evandro Brandão tenta jogar para Santo André, ganha Zé Castro, mas recupera Evandro Brandão. Novamente a bola para André. André ganha o ganho esférico. E agora Evandro Brandão, ele é grande, ele é rápido, mas Zé Castro também é experiente. E vamos ver o que acontece, joga para trás, para Odiri. Há espaço para rematar, é isso que acontece, mas mais destas, remate muito ao lado, muito. Olha, frouxo. Os adeptos do Leixões começam a desesperar com tanta ineficácia de equipa. Sim, sim. Nota-se. Normalmente a Académica... E percebe-se, não é? Percebe-se. Está por cima. Normalmente nesta segunda liga é uma coisa boa. A Académica tem mais bola, tem mais ataques. Não foi de todo o caso. Vamos ver quanto tempo de compensação vai ser mostrado ali para a placa do quarto árbitro. Vai levantar neste momento. Vão ser 3 minutos. 3 minutos para a Académica fazer um golo. Vamos ver. Bola para Diogo Ribeiro. Diogo Ribeiro ali a jogar, tentar jogar de cabeça, recupera a equipa do Leixões, vai recuperar, no entanto, Brandon, pontapé para a frente, a bola vai cair ali, outra vez em Diogo Ribeiro, que consegue ganhar de cabeça, mas não está mais ninguém para a frente e a bola sobe para os homens do Leixões. Não, o Diogo Ribeiro é uma ilha neste ataque da Académica. Diogo Ribeiro é uma ilha. É uma ilha. Olha, para Romário, depois o Arto com... Suplesse. Reparem esta imagem. Esta imagem que, se os nossos ouvintes pudessem perspectivar, um jogo completamente partido, dois jogadores ali, três jogadores a colar, já não há propriamente um meio campo organizado parte a parte, estão à espera de acabar este jogo. Eu diria, neste momento, o grande destaque são mesmo estes adeptos de Leixões que estão à nossa frente e que mandam o árbitro para um sítio que eu cá sei. Não, é mais, eu acho que é mais os homens da equipa. Ah, é mesmo? É mesmo para os jogadores por demorarem tanto isto tempo. Isto é que são homens do Norte, aqui insultam os seus próprios jogadores. A cobrar é Ribeiro, a colocar a bola na área. É isso mesmo que acontece. Tira Fernando Alexandre, muito bem, aqui um corte acrobático do médio da Académica. E agora é Romário, mas tira a defensiva do Leixões e recupera Camarrá, o que é que ele vai fazer? Vai jogar para trás, para o número 48, Ribeiro, que volta a jogar para Luís Silva consegue ganhar o espaço, tira, muito bem Yuri. Yuri para Nelson Pedroso para Diogo Ribeiro, camisola 66, vai jogar em Reco pode dar para quem? Dá para aqui para Brendan pode esticar na frente aí, Traquinice que faz, vai lá Traquinice. Vai ainda tentar chegar, mas corta primeiro o homem... Leixões, Traquina fica a queixar-se, mas o Arte assinala apenas não, lançamento não sei linha se troca. Repararam, mas o Traquina está completamente morto. Hipoglote. Entre a voz e a palavra. Um programa de Tiago Schwebel. Ora viva, sejam muito bem-vindos ao Hipoglote, abaixo da glote, Hipoglote que tem como mote Entre a Voz e a Palavra, é o programa de poesia sonora da RUC, Rádio Universidade de Coimbra, e esta é uma emissão especial, estaremos no ar até às 16 horas, iremos transmitir em direto parte de uma série de performances de poesia sonora que ocorrerão durante toda a tarde no Palais de Tokyo, em Paris. Estas performances celebram ou constituem o clímax da exposição intitulada La Voix Libérée, a voz libertada, patente até ao próximo dia 12 de maio, no Palais de Tokyo, em Paris. A curadoria desta exposição esteve nas mãos de Eric Mangion e Patrizio Peterlini, numa coprodução com a Fundação Italiana Bonotto, que tem aliás um espólio significativo das poesias experimentais, mas já lá iremos. Antes de mais, referir que esta é uma emissão partilhada por várias rádios internacionais, a partir de um sinal streaming da rádio francesa DU, no local da exposição em Paris, sendo que o Hipoglote e a RUC tiveram a oportunidade de se juntar a esta rede, transmitindo exclusivo para o território nacional, Temos a agradecer ao Juan Angel Italiano pela dica, ao Patrício Peterlini por nos acolher e à Lorraine Bode da Rádio Du. As performances no Palais de Tóquio iniciam daqui a sensivelmente meia hora, com o japonês residente em Berlim, Tomomi Adachi, seguindo-se da Hungria, Katalin Ladik, da Áustria, Jörg Piringer e de Itália, Giovanni Fontana. A tarde de performances termina com a francesa Violaine Lotchou e ainda Susana Uzarova, da Eslováquia, sendo que estas duas já não as poderemos escutar em direto. No Palais Tóquio, as performances estender-se-ão até às 19 horas e o nosso espaço de emissão nos 107.9 vai apenas até às 16. Tentaremos, no entanto, intercalar estas artistas nos intervalos entre as performances. Eis, portanto, uma amostra que se pretende internacional, também discutiremos isso em breve. Quanto à nossa emissão, hoje, sábado, 27 de Abril, nos 107.9 da RUC, ou RUC.fm, são 13 horas, 11 minutos e 32 segundos. Se durante a manhã tivermos aqui na RUC o relato da bola, durante a tarde teremos o relato da poesia sonora, relato ao qual não faltarão os devidos pivôs. Vamos então às apresentações. Aqui nos estúdios da RUC, em Coimbra, estou eu, Tiago Schwebel, com o meu camarada, voz recorrente no Hipoglote, Nuno Miguel Neves, e do outro lado do Atlântico chega-nos a voz, também ela, gratamente recorrente no Hipoglote, de Juan Angel Italiano, poeta sonoro do Uruguai. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes e pivôs, e muito obrigado pela vossa presença. Olá, Nuno. Olá, Tiago. Juan Angel. Bueno, que tal? Buenos días, acá es las 9 y es verdad, cuarto, son 9 de la mañana no, en Maldonado, ¿cierto? Maldonado, sí, Uruguay, todo Uruguay. Entonces, mando ahora la bola para los comentadores, Nuno Miguel Neves y Juan Angel Italiano. Começava tal vez por ti, Nuno, conhecendo tu o panorama dos festivais de poesia sonora no século XX, consegues traçar alguma linha de prumo entre esta exposição no Palais Tóquio e as performances de hoje e as outras anteriores que conheces? Eu acho que é um regresso a um ponto original, ou seja, se quisermos podemos definir rapidamente três grandes momentos na história dos festivais de poesia sonora. Um primeiro momento em que há um conjunto de festivais que se estendem sensivelmente até meados da década de 90, em que há um espaço dedicado exclusivamente à poesia sonora. Há um conjunto de festivais de todo o tipo e um pouco por todo o lado que são inteiramente dedicados à poesia sonora. Nos anos 80, com a alteração do paradigma cultural, altera-se tudo isso e a poesia sonora passa a partilhar o espaço com outras linguagens poéticas, talvez mais tradicionais. E agora é interessante ver que há um regresso a esse primeiro momento em que há espaços dedicados exclusivamente à poesia sonora com alguma projeção. Tivemos aqui em Portugal, em Évora, a Visovox, onde participámos também, e agora chegamos a esta exposição a partir de Paris, do Palácio de Tóquio, não é? Que é inteiramente dedicada à poesia sonora, que tem performance apenas de poesia sonora e, portanto, é um espaço apenas para isso, o que é muito interessante. Já agora estou-me a lembrar, e acho que é uma boa ocasião para fazer a publicidade, em maio teremos cá também um expoente máximo da poesia sonora, sim, o Jaap Long, da Holanda, que vai fazer uma pequena tour, começando também em Évora, exatamente, precisamente, passando pela Guarda, que é o local... como dizer, onde o embrião português da poesia sonora, Américo Rodrigues, nasceu, e ele é de lá e motivou o movimento todo da poesia sonora, quase de um homem só, cá em Portugal. E depois em Coimbra, no Salão Brasil, no dia 21. Eu já não sei se é 22 ou se é 21. Bom, é uma segunda-feira. Bom, à tarde na Faculdade de Letras, à noite no Salão Brasil. No Salão Brasil, com a abertura de Mariana Nunes, uma jovem lisboeta que vai inaugurar também o concerto e a sua relação com Jaap Long. Mas voltemos a estas performances e também a Juan Angel Italiano. Juan Angel, o que é para ti esta exposição? La Voix Libérée, a voz libertada. O que é esta voz libertada? A voz libertada de quê? O que é que significa tudo isto para ti? Bueno, primero que nada, es muy interesante esta exposición, en el sentido de que vuelve a posicionar un poco en el tablero de las noticias la performance de la poesía sonora. Es una exposición extremadamente interesante, ya que recorre buena parte de la historia, ¿no? Ahora, ¿qué es la voz liberada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Obviamente es la voz liberada de los formatos tradicionales, de lo que nos impone la academia en el campo de la poesía, que hay un imaginario que seguramente está en Uruguay, en Portugal, en Francia, en Italia, de que la poesía pasa por la escritura. Es, bueno, una forma de expresión, pero la poesía sonora, sin lugar a dudas, es la expresión más antigua poética que hay, ¿no? La voz, la palabra, ¿liberada de qué? Bueno, liberada del texto, liberada de los prejuicios que hay en cuanto a lo que debe ser las expresiones canónicas, y esta exposición, que es babélica, ¿no? Son 5 horas y pico de audios que están sonando ahí en el Palacio de Tokio de manera continua. Lo que hacen es una excelente recorrida, primero por los materiales o por las propuestas históricas, pero tiene un mayor peso en artistas que están en actividad, que son contemporáneos, que bueno, los hay adultos y los hay jóvenes, pero bueno, y es una muy buena recorrida, un panorama, no completo, sería imposible, por supuesto, ¿no? Pero un panorama bastante amplio y generoso de lo que se está haciendo y de lo que se ha hecho. Esse propósito do panorama, gostaria de vos perguntar o que tem a dizer sobre a escolha dos performers. Claro que, quer dizer, não é uma questão de qualidade, todos eles são excelentes expoentes máximos da poesia sonora, mas perguntava se é efetivamente internacionalmente representativa, porque o que se nota é há um grande epicentro europeu, não é? Será que isso ainda se coaduna com aquilo que é feito por todo o mundo, e tu conheces bem o panorama da América Latina também, por exemplo? Bueno, primero, no tenemos que perder de vista que esto está organizado por una fundación italiana, ¿verdad? Esto es un evento privado. Trabaja, obviamente, básicamente sobre los materiales que la colección tiene, ¿no? Después, sí, claro, es un panorama europeo. Yo podría hacer varias precisiones. La primera es que todos los que están por algo, no hay nadie que digas, fulanito o esto no tendría que estar, no, todos los que están, sí, claro, están. Son muy válidos. Sí, sí, sí. Después, sin duda, por supuesto, es la mirada europea, no hay que perder de vista eso, que no es malo, pero tampoco es bueno. Obviamente, toda selección siempre implica una exclusión. Podríamos decir que, bueno, nos gustaría escuchar más poesía africana o más poesía asiática o, por ejemplo, otros países latinoamericanos que estuvieran representados. Bueno, están todos los continentes. Hay una importante presencia de actores en actividad, como te decía hace un rato. Hay una presencia fuerte de mujeres, ¿no? Trabajando ahora que estamos en la reivindicación de los derechos de las mujeres en el mundo del arte, principalmente, que siempre han sido invisibilizadas, hay una fuerte presencia de mujeres. Bueno, ¿faltan cosas? Sí, claro, faltan cosas, pero para eso estamos nosotros, para eso está el pulote, claro. Una visión más. Aliás, é um ponto bem importante esse que afirmaste, a presença das mulheres, mas é curioso, ainda ontem falava com Miriam van Imschot e Marcus Bergner, eles estão a dar um workshop sobre Total Poetry, poesia total, digamos assim, em Lisboa, no Espaço Alcântara, e falava com ela, e ela dizia que não gostava muito do termo poesia sonora, porque associava um certo estatuto e uma presença demasiada, em overdose, de homens. E realmente, se formos a ver as várias mulheres que fazem coisas com a voz, e nas quais se poderiam enquadrar a terminologia poesia sonora, elas não se definem ou não se autodefinem como poetas sonoras ou aquilo que fazem sendo poesia sonora, mas muitas vezes como sound art, não é? Sí, bueno, el término, las terminologías son complicadas, ¿no? Porque muchas veces son términos distintos para hablar de lo mismo. Esta exposición tiene una fuerte poesía, una fuerte presencia de lo que es la poesía sonora, entendida como esa tradición europea de Henri Chopin para acá. Hay más poesía sonora que poesía fonética, por ejemplo, que bueno, que es precisamente donde se basa la colección Bonotto. La colección Bonotto tiene una fuerte colección de poesía sonora. Y poesía visual y fluido. Poesía visual, pero dentro de la poesía audible, la poesía sonora, desde la perspectiva de Michel Payne y esa perspectiva europea de mediados de los 60, es precisamente el fuerte de la colección y es el fuerte de esta muestra, por supuesto. Después, con respecto a las mujeres, yo la cuenta que hice fue, primero, saqué a todas las personas muertas, ¿no? Que hay una cantidad, ¿no? Entonces, de las personas vivas, que están en actividad todas, por suerte, hay un tercio que son mujeres, ¿no? Entonces, bueno, no es que sean pocas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Podrían ser más, podrían ser más, podría ser la mitad y podrían ser más que los hombres, obviamente. Pero también hay que recordar que la mujer siempre, para poder sobresalir en este sistema patriarcal, tiene que ser muy buena, ¿no? El hombre, sí, sí, con que sea mediocre, alcanza. Sí, la mujer tiene que ser muy buena para poder sobresalir. Y es una verdad que no podemos dejar de tener presente de que hay pocas mujeres en estas áreas, por un problema patriarcal, obviamente, no es porque claro. No haya mujeres haciendo. Aliás, daqui a bocadinho ouviremos uma imperadora, uma senhora de 77 anos, Katalin Ladic, da Hungria, bom, sério, nascida na antiga Jugoslávia, já falaremos dela mais adiante. Aproveitava ainda a presença do Nuno. Nuno, falámos aqui de poesia fonética, poesia sonora, poesia visual, poesia concreta. Para quem nos ouve, que não está a par, no fundo, deste nicho, não é? Mas que toca tantos pontos e tantas áreas, queres dar assim um lamiré de algumas distinções? Ou... Posso tentar, não sei se conseguirei. Força, mas uma breve nota ainda em relação à questão da representatividade não europeia, ou da sua ausência, melhor dizendo, que talvez tenha a ver com financiamento. Digo isto porque me estou a lembrar dos primeiros festivais de composição texto-som em Estocolmo, onde não há uma presença de autores não europeus, precisamente por uma questão de falta de financiamento. Não sei se será o caso aqui presente. De qualquer das maneiras, não quero deixar de passar aqui a possibilidade de notar que, de facto, sinto essa ausência de outras expressões não europeias, que acho que seria fundamental, até porque parece que há sempre uma tendência transnacional ou antinacional na poesia sonora, pela sua recusa da linguagem, e portanto seria interessante sair-se aqui da fronteira da Europa muralhada, da Europa fortaleza, não é? E trazer outras formas de expressão para o centro da Europa, mais a mais num país como Paris, com uma fundação que é italiana, ainda por cima, onde há tantas questões com migração, por exemplo, e com a questão do outro, não é? E portanto penso que seria particularmente interessante pôr a exposição e pôr a poesia sonora ao serviço dessa recusa da Europa fortaleza. Ainda para mais, desculpa interromper, até porque mesmo pela amostra, falamos aqui de uma transnacionalidade. Sim. Isso tem a ver também com a linguagem, várias claro. Línguas, Babel, como claro. Dizia o Juan Ángel ainda há pouco. Não é? Claro. Voltando à tua grande questão, que tem sido a minha grande questão ao longo dos últimos anos sobre aquilo que é a poesia fonética, a poesia sonora, se quisermos podemos apenas designá-las a partir do seu, de uma correspondência histórica com uma certa altura. Poesia fonética nasce sensivelmente no período pós-guerra, a Primeira Grande Guerra, e vai até à Segunda Grande Guerra. É uma poesia que se caracteriza em grande medida pela ausência do aparato tecnológico e que trabalha, sobretudo, a nível do fonema. Portanto, basicamente é isto. A permutação fonética. Vão-se alterando sílabas e vão-se criando palavras que, no fundo, novas palavras que não querem dizer nada, mas que se assemelham muito às palavras que conhecemos e que utilizamos todos os dias. A partir da Segunda Grande Guerra há um novo momento. Aquela que se pode chamar o da poesia sonora em sentido estrito, embora sinceramente acho que tudo isto faz parte do grande campo da poesia sonora, e a partir da Segunda Grande Guerra, com a entrada em cena, por assim dizer, de um conjunto de aparelhos e de tecnologia, que são em grande medida de herança dos desenvolvimentos tecnológicos da própria guerra, há novas possibilidades que se inauguram sobre a linguagem e sobre a voz, nomeadamente o gravador de fita magnética, e Henri Chopin e os letristas também, do Dufresne, são os grandes operários desse trabalho, de uma desconstrução muito intensiva sobre o próprio som mais do que sobre a palavra. Juan Ángel, ¿quieres acrescentar alguna cosa? Sí, bueno, no, solamente volver otra vez a recordar que esta muestra de alguna manera es una representación, ¿no? De la situación política, ¿no? O sea, las metrópolis por encima, ¿no? De las periferias, tal vez eso pueda ser una de las explicaciones para esa fuerte presencia europea y el resto del mundo apenas representado, pero bueno, como decía, para el resto estamos nosotros, para hacer esto. Y bueno, sí, respecto a algunas definiciones sobre poesía sonora, poesía fonética, a mí me gusta la palabra poesía expandida, ¿no? Tal vez, ¿no? Como ese concepto de expansión de lo poético, que escapa de lo verbal escrito, a lo sonoro, a lo visual, que bueno, es un término lindo para empezar a usar también. Segundo o horário que, das direções que temos de Paris e da Rádio Du, a primeira performance começará dentro de 4, 5 minutos, será de Tomomi Miyadachi, ele é japonês, nasceu em 1972 no Japão, mas a sua carreira tem vindo a ser feita entre o Japão e a Europa, nomeadamente em Berlim. Vamos ouvir dele uma peça que se chama Accurate Translations from Gibberishes into Babbles, portanto, traduções cuidadas de gibberish, glossolalia será, em bolhas e em gaguejo, algo assim, em babbles. Babble é balbuciar. Balbuciar. Sei, nem sei se a palavra sim, sim. Portanto, eu estou aqui atento à emissão de Paris, a qualquer momento Tomomi Adachi entrará, quando assim for, nós ouviremos, naturalmente, é para isso que cá estamos, é um espaço de escuta, principalmente, e aprende-se muito com a escuta e os modos de escuta que também nos moldam, e a performance terá a duração de meia hora, pelo menos é assim que está programado, entre uma e meia e as duas, e depois voltaremos também para um comentário ou alguns detalhes também sobre a carreira do Tomomi Miyadachi e do performance seguinte. Por enquanto, podemos falar um bocadinho de Tomomi Miyadachi. Nuno, há uns dados interessantes de algumas peças dele, nomeadamente estou-me a lembrar aquela do espaço, se quiseres contar um bocadinho enquanto eu verifico a emissão em Paris. Sim, Tomomi Miyadachi é, portanto, um autor japonês, neste momento reside em Berlim, onde reside, aliás, uma quantidade significativa de autores ligados à arte sonora, ou por onde passam autores da poesia sonora, também é uma espécie de meca da poesia sonora hoje em dia. Não consegui perceber ainda muito bem porquê. Uma questão contextual, talvez, calharão a encontrar-se por ali e conseguir desenvolver o seu trabalho ali, que me parece muito bem. Tem uma peça que eu acho interessantíssima, que se chama Cosmic Poem from Outer Space, e basicamente em conjunto com Akihiro Kubota, um media artist japonês. Mas residente no Canadá, julgo, não é? Não tenho a certeza. Desenvolveram um pequeno sintetizador de voz que implementaram num satélite, o ArtSat, que é um satélite inteiramente dedicado a projetos artísticos, e portanto o satélite foi para o ar e andou em órbita a produzir poesia sonora para quem conseguisse fazer a recepção cá em baixo. Para quem não conseguisse e não tivesse o equipamento, não havia também qualquer problema. Isto foi já em 2014, se não estou em erro. Não havia também qualquer problema, dado que os autores propunham um método de escuta criativa, que era olhar para o céu, imaginar que o satélite estava a passar e registar então o som que o satélite deveria estar a fazer e enviar para o site para que pudesse ser também publicado. Nuno Juan Ángel, vou aqui interromper, vou subir a via do Palais de Tóquio, creio que lentamente já ouviremos Tomomi Miyadachi. Se assim for, até daqui a meia hora, ficamos com Tomomi Miyadachi, Accurate Translations from Gibberishes into Babbles. Temos o ruído em fundo da sala, a sala oval no Palais de Tóquio. O Palais de Tóquio fica na outra margem do Sena, de frente para a Torre Eiffel. E Aliás, é um palácio, digamos assim, um antigo palácio que tem várias salas. A Voie Libérée não é a única exposição do Palais de Tokyo. Tem lá também, por exemplo, Angela Mizzitti, australiana, com vários vídeos bem interessantes, assim ao estilo quase do João Onofre, como vimos também por cá na Caixa Geral de Depósitos, na Cultura Geste, em que há relações de som e de movimento que se intercalam. A Voie Libérée ocupa uma sala oval que tem, onde é o lugar de escuta, uma sala negra, uma caixa negra elítica, e depois numa sala ao lado tem também um mural com uma cronologia, algo parca, diria eu, já falamos mais tarde, e também um mural com vários vinis de coisas editadas. É curiosa essa ideia de uma caixa negra associada ao som. Normalmente a caixa negra aparece-nos associada à fotografia, não é? Uhum, uhum. A máquina fotográfica é uma caixa negra para entrar à luz. E aqui foi transposta para a questão do som, o que me parece curioso, uma espécie de transposição do sentido quase. Uhum. E também uma certa obliteração de sentidos, uma vez que fechando os olhos, deixando o corpo e a mente entregues à escuridão, apenas àquele sentido, e tentar isolar o sentido de escuta, não é? Essa percepção sonora fora de um espaço que nos permite depois ser transportados ou projetados para outros espaços através da voz. Tomo Miyadachi vai-nos apresentar também, segundo ele, um programa misturado, mesclado de sons japoneses e dada japonês, ou dada dos anos 20, transpostos ou inseridos, mastigados no seu próprio poema. E também com referências ao Ars Sonata de Kurt Schwitters, ao discurso paranormal, que é assim que ele descreve a sua peça, quase um poema sonoro inaudível, e ainda para mais toda a parafernália tecnológica que ele costuma trazer consigo. Sim, embora nos últimos tempos ele se tenha dedicado muito à vocalidade e participado com outros autores em coros, basicamente, e tem trabalhado um bocadinho fora daquele forte aparato tecnológico de sempre, com sensores de movimento. Isso. E com computadores e com sons muito trabalhados. Se bem que isso tem sido muito forte nele, até ele criou os próprios as próprias máquinas, micro-máquinas. Os taparueres. Os taparueres, sim, sim. Juan Angle, ainda estás em linha, o concerto ainda não começou, podes intervir também aí à distância. Ser bem-vindo. Não sei se chegaste a conhecer Tomo Miyadachi alguma vez, pessoalmente. Ou... conozco, é um trabalho, por supuesto. Sim, sí, claro, ele inventa el Tomomomi, ¿no? Instrumentos rarísimos inventados por él, que hace una misturación interesante de voz y electrónica. No sé cómo vendrá hoy la mano, pero ayer la presentación fue muy muy electrónica, salvo Giovanni Fontana, que hizo una cosa más fonética. Giovanni Fontana, que también se presentará no final, que también es así un colosso, ya con 70 y pocos años, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Vamos a ver cómo se presentan hoy, cómo trabajan, pero sí, va a haber una fuerte presencia de máquinas, hoy maquinista, ¿no? Una poesía maquinal va a tener una presencia fuerte, sin duda, hoy. Aliás, enquanto Tomo Miyadachi não entra, estou-me a lembrar de um dos aparelhos que ele criou, chamava-se o Tomomine. Faz lembrar também o Teremine. Sim, a referência A referência é essa. Portanto, no fundo, é um dispositivo que tinha um sinal de eletricidade e era sensível às alturas conforme se aproximava, sim, ou afastavam as mãos desse falo que é o Teremine. Enquanto Tomomi não entra, se calhar alguma reflexão também sobre a presença da tecnologia, não é? A não ser que a performance quase inaudível que ele anuncia seja já isto. E esteja já a decorrer. Se calhar estamos a sobrepor à performance inaudível de Tomo Miyadachi. o que seria bem provável. Aliás, eu e o Nuno temos essa fantasia de apresentar uma peça em língua gestual aqui na rádio. Sim. Ainda virá. É um projeto. É um projeto, um momento que virá. E pronto, estamos aqui num compasso de espera. Imagino. A sala não é muito grande, diria para aí 7 de largo por 10, algo assim. Não faço ideia quanta gente lá estará. E ainda tenho que passar a revista dos seguranças, porque em cada museu que se entra, em cada sítio, de sala de espetáculos, tens que mostrar a mochila, há sempre um aparato. Sim. Estou-me a lembrar, posso contar depois no intervalo, do dia em que visitei a exposição de poesia sonora. Foi o dia em que Notre Dame ardeu, porque é sempre uma ligação curiosa, não é? Arder um monumento, e na poesia sonora também é arder a linguagem, não é? É explorar isso. Só reapresentar Tomomi Adachi. Ele nasceu em 1972 no Japão, trabalha entre Tóquio e Berlim, cria muitos instrumentos também, pequenos gadgets. Um deles é o Tomomin, e ele esteve muito engajado nessa exploração técnica, mas não só, também explorando puramente vocal. Vamos ouvir Tomomi Adachi. As peças de poesia sonora, não só de quem faz, como tem de quem ouve também. Aguardemos a ver se ele apresenta mais alguma. Estará no final da sua série. Lembramos que é uma jornada de poesia sonora no Palais de Tóquio, em Paris. Yes, you might think this piece is a kind of music, not poetry, but I explain how, why it can be poetry. A relação entre música e poesia. This jacket, what that? I don't know. Tomomi veste um casaco, todo artilhado, como sempre, que reage ao seu corpo. It captures the movement of myself. Portanto, a veste capta os movimentos de Tomomi, yes, que depois se transformam em som. Now, wow, it's not me. Algo caiu na sala oval do Palais de Tóquio. Performance is a kind of improvisation, but actually the idea is coming from poetry. And I need to talk about the Stéphane Mallarmé. Maybe my pronunciation is wrong. So Stéphane Mallarmé. Okay, so what you say? Um homem brincando com o seu próprio sotaque japonês ao pronunciar as palavras francesas. And he regarded so this work is kind of it's one book, and it's somehow megalomaniac. I think it's megalomaniac idea. And also, he was a big fan of the ballet dance. And how I wonder how he could manage this idea, because how the movement or dance can be connected with text. And he wrote quite something strange thing. The ballet dancer is writing the text in the air. For example, always I'm very curious about the movement of my hand. If I'm talking something, and it's always my hand is moving. And what is the connection between this sound? Always I'm talking. So why I need to move? You know, it's also yourself. When you are talking with, if so, you need to insist something. So always, I guess your hand is moving. And what is the connection? That is something. I thought it is kind of the one answer. It's you can find that's the idea. This meaning. So my performance is it's real time. Right. But of course, it is not necessary. You know, it's not necessary to be something. What? Ah, yeah. Foi Tomomi Adachi com a sua performance intitulada Accurate Translations from Gibberishes into Babbles, algo como traduções exatas de algarviada em balbucios, e teve muito a ver com tradução, com alterações a textos pseudo-originais ou originais, toda essa liberdade de intervenção da voz, da máquina, do texto, tudo isto é uma concentração de poesia sonora. E agora temos um intervalo de 15 minutos até para a mudança de artistas. Seguir-se-á da Hungria Katalin Ladik. Mas eu aproveitava este momento de intervalo para apresentar uma artista que se apresentará mais tarde, já fora da emissão aqui da RUC. Mas antes disso, conversava um bocadinho com o Juan Angel Italiano, que nos escuta e nos fala do Uruguai, nesta emissão também transatlântica, com a ligação à América Latina. E Juan Angel perguntava-te acerca da influência Dada, não só no trabalho dos poetas sonoros na atualidade, mas, aliás, tu és um poeta sonoro da atualidade, mas também no teu próprio trabalho, na tua descoberta de Dada e até de coisas muito anteriores ao início do século XX. Lembro-me que postaste muitas vezes excertos de textos, de fragmentos até do século XIX e bem anteriores, século XVI. Juan Angel? Sim, sí, La influencia de Dada obviamente es una influencia que, si bien temporalmente tuvo poca vida con respecto a otros movimientos que surgieron en el mismo entorno y en el mismo tiempo, debe ser una de las influencias más importantes en el arte y en la vida contemporánea, porque el dadaísmo obviamente no solo fue un movimiento estético, sino que también de alguna manera fue un movimiento ético y termina entreverando todo lo que es el mundo del arte con el mundo de la vida, y hoy nuestra mirada, por lo menos en Occidente, claro está, todo se mezcla, ¿no? Todo, siempre hay una presencia estética, siempre hay una presencia social. Sin duda es uno de los movimientos más cortos de duración de vida, pero que más influencia ha tenido en el arte contemporáneo, sin lugar a dudas, junto con el futurismo italiano también, han sido los grandes removedores, ¿no?, en la historia del mundo del arte, pero también en la historia social. Uh-huh. Acá vimos esta bonita presentación de Tomomi, ¿no? Que trabajó mucho lo fonético también, no fue tan tecnológica como outras de suas apresentações. Aliás, ele foi um dos primeiros, pelo menos é o que consta também no seu currículo, a apresentar a Ursonata de Kurt Schwitters, uma peça dos anos 20, 30, no Japão. Portanto, só por isso também é há um interesse forte, não é? E uma referência e uma reverência também aos já ditos clássicos, digamos assim, da poesia sonora, se é que se pode dizer isto. Sim, sem lugar a dúvidas. Y el Dada, que fue, bueno, tal vez uno de los primeros movimientos en incorporar la glosolalia, ¿no? De movimientos contemporáneos, ¿no? De incorporar la glosolalia a la poética, el valor asémico de los fonemas, ¿no? Y conjuntamente, por supuesto, con los futuristas soviéticos, ¿no? Que introdujeron el concepto sound o sound del lenguaje transmental, que todo eso está muy presente en la poesía sonora contemporánea, ¿no? Poesía sonora, si bien podemos encontrar rastros verbales y textuales, también tiene mucho valor todo esto del valor simbólico del sonido, del sonido de las letras, que tiene obviamente que ver con el Dada, ¿no? Con los comienzos de las vanguardias históricas. Aliás, es curioso, ontem falaba con el australiano Marcus Bergner, él que también trabajó con Bob Cobbing en Londres y fundó también un movimiento, aquel colectivo Arf Arf, com também um par de italianos, e ele falava, fazia referência também à época medieval, em que o processo de leitura era, havia, portanto, a escrita estava em escritura contínua, portanto, as palavras estavam todas coladas umas às outras, dito de forma simples, e havia, portanto, havia os copistas, os que faziam a cópia, a transcrição, o processo de escrita, o físico da tinta, e havia aqueles que liam, portanto, leitura e escrita estavam separados, não é? Bem como depois a escuta, não é? E é curioso fazer essa relação da escritura contínua, o processo de leitura associado a um certo tipo de escrita, que depois, no início do século XX, também com os Caligram, da Apollinaire, quando a escrita, e depois na poesia visual e poesia concreta, as modificações da escrita provocam imediatamente modificações na leitura, não é? Na voz. E a pergunta é também vice-versa, não é? Até que ponto é que variações de vocais alteram a escrita? Sim, é um fenómeno muito interessante, sem lugar a dúvidas. Esto de esta experiencia, ¿no? De cómo se trabaja lo oral, ¿no? Con lo escrito, que son dos conceptos perceptivos diferentes, que también volvemos otra vez al concepto del Dada, ¿no? Y de las vanguardias, y cómo ellos traen todo esto a la discusión, ¿no? Cómo ellos al plantear sus ideas hacen todo este tipo de cuestionamientos. Y si volvemos un poco más atrás a las discusiones que estábamos conversando al principio sobre las metrópolis y todo eso, hay que recordar que todo este arte que aparentemente nace en Europa, o por lo menos estos movimientos de vanguardias históricas que surgen dentro de las metrópolis, pero a su vez ellos se alimentan, ¿no? De todo lo que es el arte de la periferia, el arte de América, el arte de África, ¿no? Toda la poesía negra de Tristan Tzara, en fin, todas esas cosas que hay, toda una cosa circular que va y vuelve, ¿no? Muy, muy interesante. Sim, há também uma tendência que por vezes é discutida acerca da sua validade ou não, mas o que é facto é que é praticado, que é a tentativa de criar um antecedente da linguagem, ou recriar uma pré-história, algo que está antes de toda a abstração, da construção da linguagem, não é? Tentando, por exemplo, a Ursonata, uma proto-sonata, no caso de Kurt Schwitters, e muitos outros, mesmo com o movimento Tsaum na Rússia, com Klebnikov, em que há uma transracionalidade. Portanto, há várias direções, não é? Várias projeções para outro sítio que não o presente, e o presente associado a uma certa narrativa da linguagem, não é? Uma linguagem funcional, tudo isso que quebra. E aproveito esta deixa para falar também de outra recorrência, que é todos os elementos vocais fora da linguagem rotineira, não é? Tal como o choro, o riso, e muitas vezes é referido também o balbuciar das crianças, dos bebés, não é? Recordo também que, por exemplo, Alessandra Eramo, uma italiana que também vive em Berlim, quando esteve cá em Portugal há cerca de 2 ou 3 anos, no Salão Brasil, ela trazia a sua bebé de 6 meses, e ela dizia que ela tentava fazer aquilo que a sua bebé já fazia naturalmente, né? É curioso isso. Sim, sí, bueno, esto está muy vinculado también, ¿no? Con, pensando acá desde Latinoamérica, con la teoría que expone Hermeto Pascual, el músico, ¿no? Sobre sí, sí. El son d'aura, ¿no? La teoría esa de que nosotros hablamos, pero el habla vinculada al concepto del canto, ¿no? Como que hay ya un ritmo interior en la forma de cada persona que habla, pero que la voz pasa de la palabra, en realidad es como una especie de canción, ¿no? Donde hay un ritmo. Vos cuando escuchás, por ejemplo, un translator de Google, automáticos, ¿no? Que tiene la voz automática, es una cosa muy fría, ¿no? Pa, pa, pa, pa, pa. En cambio, nosotros tenemos inflexiones, tenemos volúmenes, tenemos timbres, tenemos brillos que nos acercan la voz al canto, ¿no? Tal vez la voz derive del canto, ¿no? Aproveita então para introduzir aqui Violaine Lotchou. Ela é francesa, é uma das performances que ficará para o final da tarde e que não passaremos aqui na emissão em direto da RUC, do Hipoglote. A performance dela chama-se Babel Babel, portanto é quase autoexplanatória, e ela fala também da relação com as crianças que começam a balbuciar num jogo físico e perceptivo, segundo a descrição dela, em que exploram todas as possibilidades do aparelho vocal, não é? Do aparelho fonatório. Não teremos aqui essa performance, uma vez que será em direto, não é? Obviamente, mas tem aqui outra faixa dela e vamos passar, eu já apresento, vamos ouvir um bocadinho da sua faixa e já cá voltamos para falar mais um pouquinho de Violaine Lotchou, antes de entrar depois em direto Cataline Ladic. Ficamos então com Violaine Lotchou. Ah. Assim, a francesa Violaine Lotchou, ela nasceu em 1987, mora e trabalha em Montreuil, perto de Paris. Ela recolhe vários materiais sonoros nos sítios por onde anda e dessa recolha vai fazendo também as suas colagens e procura, segundo ela, explorar os espectro de todas as possibilidades estéticas da sua voz, não meramente técnicas, encontrar algo inesperado e tentar chegar a um para lá do dizível, assim as palavras de Violaine Lotchou. Em breve entrará em cena Cataline Ladic. Passarei ainda um minuto ou dois de outra faixa de Violaine Lotchou, só para mostrar um outro ambiente, e depois então partiremos para Cataline Ladic, nascida em 1942. Portanto, temos aqui também um colosso, não só da poesia sonora, mas nas artes performativas. Também já falaremos sobre ela, só mais aqui um lamiré de Violaine Lotchou. Deixando a Violaine Lotchou para apresentar Cataline Ladic, que em breve subirá ao palco. Ela nasceu na Sérvia em 1942, depois trabalhou entre a Sérvia e a Hungria, em Budapeste, e ainda também pela Croácia. Bom, ela fez imensa coisa e sempre provocativa, provocatória, desde performances poéticas, partituras, colagens, tudo isso serviu de material para ser exposto vocalmente, tentando por vezes também roçar o xamânico e cruzar politicamente a influência cultural da Hungria, muito associada também à presença masculina, e tentar rasgar o seu próprio corpo e a sua voz nas suas performances. Diz ela que a linguagem não é uma construção racional, mas emerge de um espaço, um complexo espaço metalinguístico. A peça que Catalin Ladic vai apresentar hoje chama-se Golden Apocalypse. Ela define como uma espécie de objet trouvé, algo também associado ao dadaísmo, depois mais tarde com Marcel Duchamp, também nos Estados Unidos, e o Ready Made. E a peça de Catalin Ladic parte de uma série também de circuitos, soldados à mão, e circuitos que vão sendo cada vez sobrepostos, e bom, vamos ver como é que soará isso vocalmente. Outro dado engraçado também, em 1975, Ladic foi expulsa da Liga de comunista na antiga Jugoslávia, acusada de imoralidade, e só aí, ou pelo menos isso permitiu-lhe ser uma estrela televisiva. E outra frase dela também: eu sou uma andrógina, portanto uma mentirosa, mas sincera, né? Bom, sempre cheio de provocações, e há que respeitar uma senhora de 77 anos no Palais Tokyo em Paris. Convém relembrar aos ouvintes, estamos a fazer uma transmissão em direto de uma série de performances desta exposição intitulada La Voix Libérée, A Voz Libertada. Acho que estaremos prestes a ouvir Catalin Ladic. A performance terá uma duração de cerca de meia hora. Voltaremos depois também para o comentário com o Juan Angel Italiano, no Uruguai, para falar um bocadinho da obra dela e também do que se segue. Reúnem-se as pessoas, é na sala oval, assim, uma sala negra, que na exposição servia como espaço de escuta, uma espécie de bancos que se iam tornando cada vez mais altos, portanto era uma mistura entre banco e mesa, porque a sala é inclinada, a par do outro mural com a cronologia, com alguma cronologia da poesia sonora e alguns vinis também daquilo que foi sendo feito ao longo do século XX na poesia sonora. Vamos escutar então Catalin Ladic, da Hungria. Oh! La mémoire de l'eau. Dans cette installation sonore, j'aimerais faire écouter ma poésie sonore, mais pas seulement écouter. J'aimerais rendre ma voix visible, faire résonner les ondes sonores dans votre mémoire à l'aide d'un logiciel cymatique qui simule la vibration des particules à la surface de l'eau. C'est un miroir dans un monde secret. Nous pouvons voir comment les fréquences sonores de ma voix dessinent différentes formes colorées. De type mandala, sur mon corps en utilisant mon visage comme une canevas, en projetant le souvenir vivant de l'eau sur mon visage. Katalin Labic, de Hungria. E terminando como começa, aliás, com um hino, provavelmente internacional, aproveito para introduzir Susana Uzarova, da Eslováquia. Ela é uma investigadora e autora de literatura eletrónica. Ela ensina em várias universidades, não só em Bratislava, na Eslováquia, como também na República Checa e ainda na Áustria. Ela tem várias criações, desde poesia sonora, poesia digital interativa, poesia transmedial. Pronto, todos esses conceitos que, no fundo, acabam por cruzar todos os meios à disposição para trabalhar não só a voz, mas a relação do corpo da voz com o mundo. Como dizia há pouco o Juan Angel Italiano, são os tempos de agora, não é? A tecnologia está presente, nós estamos num estúdio a fazer uma emissão de rádio, o Juan Angel Italiano está via Skype, desde o Maldonado no Uruguai, América Latina, a fazer uma transmissão de Paris, do Palais de Tóquio, desta exposição La Voix Libérée, A Voz Libertada. Relembro, uma exposição de poesia sonora organizada pela Fundação Bonotto, Fundação Italiana, a cargo de Patrício Paterlini, de momento. E hoje, sábado 27 de abril, é uma jornada de performances que abriu com Katalin Labic, com tal com o Inda Internacional, sim, Katalin Labic, só podia ser ela. Mas como não podemos apresentar todos os artistas, queremos também incluir nesta emissão do Hipoglote para a RUC, e no fundo para o território nacional, em exclusivo. Podemos dizer com orgulho que a RUC aparece referenciada no mural no Palais de Tóquio, em Paris. E vamos então ouvir Susana Uzarova. A peça que ela vai apresentar hoje à tarde chama-se Energy, e diz ela que a performance explora várias formas de mudança de energia no ambiente, entre pessoas, situações, estágios de experiência, elementos sónicos, estruturas poéticas. E diz ela que, a nível formal, trabalha com extensas posições, ou, no fundo, com a voz expandida, combinando sons criados ao vivo com a manipulação física. Portanto, há sempre esta manipulação física muito importante de sílabas, palavras, frases, sons pré-gravados, que criam toda essa atmosfera sónica. Vamos ouvir agora uma breve faixa de 2 minutos de Susana Uzarova, que lembra também, se forem reparar, aqueles cantos ou rituais dos índios Inuit, tribo do norte da América, no atual Canadá, em que há como chamamentos e competições, um jogo de ritmo e de respiração, a ver quem é que aguenta até ao fim no território inóspito. Ouçamos então Susana Uzarova, da Eslováquia. E foi assim, Susana Uzarova, da Eslováquia. Juan Ángel, querias dizer qualquer coisa? Só recordar, porque estamos acá viendo unas cosas en vivo, escuchando una actuación en vivo y en directo, pero recordar que la voz liberada en realidad se propone como una audición, ¿no? Uh-huh. Como una experiencia acusmática, es el espacio ese oscuro del que vos hablabas y describías, ¿no? Donde están los audios ahí sonados, que tiene también que ver con el concepto de voz liberada, obviamente la voz liberada del cuerpo del poeta, ¿no? La voz liberada es una experiencia auditiva donde, bueno, precisamente no solo se libera del cuerpo físico del poeta, sino que también se está liberando esta muestra, y acá me parece que es uno de los aciertos, del espacio físico, ¿no? Porque la voz liberada ha sabido construir esta red muy interesante de propuestas radiales que están conectadas, la DU, la RUC, hay una montaña de radios que están transmitiendo ahora en directo, sin un espacio físico, estamos siendo partícipes de todo esto, y recordar también que hay un catálogo de esta exposición, que no es un catálogo papel, bastante irónico sería un catálogo de papel para una exposición de poesía sonora, sino que es una app gratuita, que bueno, están los links por ahí, los pueden encontrar, donde te podés descargar precisamente todas las 5 horas y pico de audición, las puedes escuchar, hay fichas técnicas, en fin, es un concepto muy interesante de esto que ha sabido armar la Fundación Bonot, Peterlini, Mansioni, ¿no? Precisamente sobre el concepto precisamente de muestra, ¿no? Uh-huh. Si bien hay un espacio físico, el Palacio de Tokio, momento ahora donde se está presentando esto, hay una red, ¿no? Impresionante, virtual, pero real al mismo tiempo, donde todo esto se está presentando, y obviamente los podcasts después quedan colgados y se va a poder seguir escuchando. Uh-huh. Un concepto muy, muy, muy bueno, ¿no? Uh-huh. Interesante. Es bien lembrado, Juan Ángel. Sim, convém até repetir, tudo isto, como dizia o Juan Ángel, pode ser descarregado na app da exposição La Voix Libérée, porque no fundo esta doação de escuta, não é, para todo o mundo, não só através da rádio, mas de todos os meios possíveis. Aliás, essa também é uma das características da poesia sonora, essa partilha, não é? Curiosamente, e podemos discutir a seguir, agora estamos a fazer um compasso de espera para o Tomo Miyadachi, mas essa relação entre a partilha contrastando com a presença de uma voz muito individual e muito característica, não é? A voz do próprio poeta sonoro. E até que ponto é que essa voz pode ser ou não partilhada através dos meios e também associada a todos os processos de, por exemplo, notação ou de escrita, em que a leitura seria partilhada, mas depois temos a interpretação individual e múltipla, conforme cada um, cada pessoa, conforme cada leitura, não é? Podemos discutir isso mais adiante. Ouçamos então Jörg Piringer, austríaco. Thank you. Portanto, foi Jörg Piringer. Ele nasceu na Áustria em 1964, vive e trabalha em Viena. A performance dele teve o título A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z. Assim mesmo, tudo de seguida. Nesta performance, algo também terá ficado perdido, uma vez que ele utiliza... Ele costuma projetar, ele tem um software em que reage à sua voz e a sua voz quase comanda ou dá um input para transformações que ocorrem no ecrã entre as letras. Portanto, podem imaginar várias letras dentro de uma caixa, nessa caixa projetada, nesse plano, várias letras em movimento, aos encontrões, reagindo ao impulso vocal do Jörg Piringer. como ele próprio descreve esta obra, portanto este abecedário, só para encurtar o título, é uma performance poética audiovisual. Diz ele que imagem e som são criados de forma imediata durante a performance, enquanto fala e vocaliza para o microfone, e depois a voz é modificada através de processadores de sinal e samplers num software que ele desenhou, que analisa o som e cria precisamente, como falávamos, cria composições textovisuais animadas, que são projetadas no ecrã enquanto ouvimos o som, e aí podemos tentar estabelecer correspondências entre o som e a escrita. Jörg Peringer fala também várias vezes dessa relação com a animação da página, no fundo levar mais além aquilo que a poesia visual já faz numa página, e na poesia visual, Juan Angle, se me estás a ouvir, podes intervir também, portanto as letras são expandidas, a linguagem é expandida ao máximo e só lhes falta realmente o movimento, não é? Coisa que Jörg Peringer faz aqui também. Juan Angle? Bueno, sí, acá volvemos otra vez a tu pregunta inicial, ¿no? Que es la voz liberada. Bueno, acá tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? De la liberación de la palabra, acá en esta performance, obviamente, que podemos seguir a través de solo de lo audible, pero nos podemos imaginar todo lo que estás describiendo, obviamente, de lo visual entrelazado con lo sonoro. Acá al principio de la performance aparecen, ¿no? Las vocales, ¿no? Podemos distinguir A, E, I, pero rápidamente todo ese vocalismo se va disolviendo, ¿no? Y se va convirtiendo en algo preverbal. Esto obviamente nos remite a lo que hablábamos de vuelta, ¿no? Al son, al glosalismo. Yo más que glosolalia en algún momento pensé en xenoglosia, ¿no? Ese don de lenguas de los chamanes, ¿no? De esas cosas litúrgicas donde, bueno, lo humano que podíamos reconocer en algunos momentos se iba transformando, obviamente, uh-huh, en ese mecanicismo, ¿no? Tecnológico, y además me imagino el poder estar presente ahí y ver y sumar toda esa imaginería visual de letras que quienes hemos visto sus videos o, uh-huh, o sus performances en vivo a través de videos, sabemos, ¿no? Cómo es esa transformación muy loca, ¿no? Uh-huh. A través de programas que se van generando en el momento. Aliás, essa transformação do humano de que falavas é um elemento também muito importante, e é curioso, aliás, essa é uma das perguntas que também fazemos muitas vezes, também com o Nuno Neves, que falava no início, que é até que ponto é que a voz pode ser transformada e ainda permanecer voz, não é? Porque mesmo no início desta peça do Jörg Peringer ouvíamos sons que estamos habituados a ouvir de um sistema sonoro, um sistema eletrónico, não é? Com movido eletricidade, digamos assim, não é? Todo o ruído da máquina em si. E a voz passa através da máquina e sai qualquer coisa cá para fora, qualquer coisa que é em si alterada, não é? E a pergunta é, ainda é voz aquilo que ouvimos, não é? É ruído, é voz, é máquina, é humano, não é? E esse jogo, essa brincadeira, que não é nova, não é? No início, no fundo, aquilo que os futuristas também faziam com esse deslumbre da tecnologia, essa presença quase invasiva das armas de guerra, não é? E também da maquinaria das fábricas. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos Intona Rumores de Luigi Russolo, com o seu tratado Arte do Ruído, em 1913. Máquinas essas, ou aparelhos mecânicos que pretendiam imitar o ruído. Ele tinha vários títulos, como por exemplo Uma Cidade a Despertar, imaginando uma cidade industrializada, por exemplo, não é? Portanto, há toda essa invasão da tecnologia, ou então o contrário, isso começa também a ter outro ponto de saída ou outro ponto de entrada, que é até que ponto é que no mundo da máquina não é a invasão da voz, não é? Sim, sim, sem dúvida, pero são as épocas que nos tocam vivir, não? Estamos viendo como cada vez más se habla o se presencia la inteligencia artificial, cómo las máquinas interactúan con nosotros a través de programas de reconocimiento de voz. Vos le preguntás al celular y te contesta, ¿no? Es una época en la que estamos viviendo que ya, como decías bien, ¿no? Los futuristas ya la estaban previendo, esta desde, bueno, por supuesto Marinetti, que hablaba del hombre metalizado, ¿no? Y todo, por supuesto, la teoría del ruido de Russolo. Yo pensaba en los futuristas soviéticos y en aquella famosa sinfonía de las sirenas, ¿no? El Baku, ¿no? Donde hacían una obra musical, pero con máquinas, maquinarias, aviones, fábricas, ¿no? Y acá estamos viendo toda esta interrelación donde, bueno, sí, claro, lo humano también invade lo maquinario, ¿no? En algún momento, porque la máquina es solo un filtro, ¿no? Antes está la voz humana, y a veces puede ser que la máquina sea la que procese primero sonidos. E agora lembrei-me, por causa dessa presença não só da máquina, mas também de toda a envolvência, toda, no fundo, a tecnologia permitiu a captação e a amplificação dos ruídos em redor, não só daqueles já audíveis, obviamente, como também daqueles que por vezes são inaudíveis, não é? E essa presença também da cidade, lembrei-me agora da faixa Cidade, Cité, City, ou ao contrário, Cidade, City, Cité, de Augusto Campos. Vamos só passar essa faixa, Augusto Campos com a sua Cidade. Até já. Cidade. A trocado capa causti duple elasti feli ferro fuga histori loco alubrimendi multiple organi periodi plasti publi rapa recipro rusti saga simplite na velo vera viva onívora cidade. City. Cite. A trocado capa causti duple elasti feli ferro fuga histori loco alubrimendi multiple organi periodi plasti publi rapa recipro rusti saga simplite na velo vera viva onívora cidade. City. City. A trocado capa causti duple elasti feri ferro fuga histori loco alubrimendi multiple organi periodi plasti publi rapa recipro rusti saga simplite na velo vera viva onivora cidade. City. Cite. Cite. A trocado capa causti duple elasti feri ferro fuga histori loco alubrimendi multiple organi periodi plasti publi rapa recipro rusti saga simplite na velo vera viva onivora cidade. Cidade, City, City. A troca do capacoste, do pelaste, fere, fere, fogo, história, nota, no pimento, monte, perda, nipe, nipe, plástico, fome, rapa, nesse combusto, saga, sempre, tem a ver, cidade, city, city. Assim, Augusto de Campos com a sua cidade, City, City, nessa construção ou desconstrução de cidade. Lembramos-nos também da outra construção. Relembro que estamos a transmitir em direto desde a 1 da tarde uma jornada de concertos, de performances que estão a ter lugar no Palais de Tokyo, em Paris. É lá que está a exposição La Voix Libérée, A Voz Libertada, uma exposição com curadoria de Patrício Peterlini, uma exposição que está em Paris até ao dia 12 de maio, aliás, curadoria de Patrício Peterlini com Henrique Mangion, e ainda com o design de Annette Lenz. Foi ela que fez todo o grafismo da exposição, uma artista alemã que está a residir em Paris desde os anos 90. A exposição é composta por uma sala oval, a sala de escuta, a sala, a caixa negra, onde a voz é enunciada. No seu tempo de abertura normal serve de lugar de escuta. Aqui não só de escuta, como também de presença, de interação, de vivência do público com os próprios performers. E ainda há outras duas meias salas, vá lá, uma com um mural cronológico, um traço da poesia sonora pelo século XX, várias datas que conjugam a presença da tecnologia com os eventos performáticos, e ainda outra sala com elementos de com as capas dos vinis que foram sendo lançados ao longo do século XX. E como dizia também Juan Angel ainda agora, já voltamos à conversa com ele neste pequeno intervalo que antecede a próxima performance, também o acesso livre a todo este material sonoro e experimental através da app de La Voix Libérée, da Fundação Bonotto, em cooperação, a Fundação Italiana em cooperação com o Palais de Tóquio em Paris. E agora temos um breve intervalo, como também tem sido ao longo desta tarde, meia hora de performance e 15 minutos de intervalo. Nos dois intervalos anteriores apresentávamos duas artistas, Susana Uzarova e a Violene Lotchou, que apresentarão mais tarde em Paris, já fora deste espaço de emissão aqui na RUC e do Hipoglote, que vai até às 16 horas, hora de Coimbra, muito mais cedo no Uruguai, onde está o Juan Angel. E aproveitamos este espaço antes de ouvir o italiano Giovanni Fontana, também um colosso, ele já com mais de 70 anos de poesia sonora em cima, e aproveitamos para a presença do Juan Angel italiano do Uruguai para apresentar também dois momentos sonoros da América Latina, também muito importante a sua presença e a sua exploração. Portanto, Juan Angel italiano, trago-te de volta aqui à emissão. Começamos com Padim Clemente, queres apresentá-lo? Sim, precisamente este texto que vamos a escuchar, que se llama Descubrimiento del Fuego, se contrapone un poco con lo que acabamos de ver de Tomomi, ¿no? Con este maquinismo tecnológico. Uh-huh. Acá es un texto fonético, exclusivamente, solo la voz, sin ningún tipo de efectos, presentada. Este texto, Descubrimiento del Fuego, es una pieza fonética escrita por Clemente Padín. Se publicó en el año 1967 en la revista Los Huevos del Plata, en el número 10. Después, en el año 1981, un grupo editorial llamado Ediciones de Uno reedita el segundo libro de Clemente Padín, Los Horizontes Abiertos, que es del año 1969, y en esta reedición incluye nuevamente el Descubrimiento del Fuego. Durante la presentación en el 81 de este libro, Luis Bravo, que fue el presentador y también el prologuista del libro, hace una presentación fonética y lee por primera vez, no hay otros registros de que se hubiera leído El descubrimiento del fuego antes de 1981, por lo menos en público. Ahí Luis Bravo realiza la primera lectura pública de este texto, que es grabado, que se graba, y esa grabación la recoge Enzo Minarelli y la incluye en una de estas publicaciones que hacía el Baobab, en el número 22, una caja con tres cassettes. Ahí está incluida esta primera lectura del descubrimiento del fuego de Clemente Padín por Luis Bravo. Pero lo que está en el catálogo y lo que vamos a escuchar ahora es una grabación más moderna, otra versión, otra apuesta fonética que hace Luis Bravo, que está incluido en un disco que editamos acá en Uruguay, que se llama En la Vuelta de la Voz, del 2014, y acá Luis Bravo hace una nueva presentación de un texto para mí muy paradigmático, El descubrimiento del fuego, que si bien es un texto asémico, o al menos al comienzo arranca de manera asémica, ¿no? Empieza así, ¿no? Con una glosolalia loquísima, pero a medida que el texto se acerca hacia el final, empezamos a, en medio de esa maraña sonora, a vislumbrar fonemas con significado, empezamos a escuchar fu, huego, gofu, fue, fuego, y al final termina con fuego, luego una pregunta, fuego, y después una exclamación, fuego. Para mí es paradigmático porque esto está escrito en 1967, un momento muy turbulento en el mundo, pero en especial en Latinoamérica. Luego ya vendría el Plan Cóndor, ya vendrían después las distintas dictaduras. Obviamente este es un texto premonitorio de lo que se viene. Muito bem, vamos então ouvir Padim, a obra de Padim Clemente, Descoberta do Fogo. Até já. Foi a Descoberta do Fogo de Padim Clemente, aqui numa interpretação de Luis Bravo, como foi apresentado pelo Juan Angel Italiano. E acho que é o momento, enquanto não começa a terceira performance em direto do Palais de Tóquio, de tocar também qualquer coisa, tocar, mostrar qualquer coisa do nosso comentador hoje aqui, para além do Nuno Neves, do comentário inicial, aqui o Juan Angel Italiano, em ligação Skype de Maldonado, no Uruguai, e acho que será importante também mostrar qualquer coisa de teu. Juan Angel, queres apresentar a tua peça? Sí, bueno, la pieza seleccionada se llama Trazo Derivado 4. Es casualmente, esta pieza es una interpretación de dos textos, de Trazo Derivado y Arena. Son textos de Amanda Berenguer, que al igual que el texto anterior que interpreta Bao, que es de Clemente Padín, son las dos figuras más importantes que hay en Uruguay dentro del campo de la poesía experimental, Padín y Berenguer, y bueno, da la casualidad que quedan representadas en esta voz liberada, ¿no? Estos textos fueron compuestos especialmente para una exposición llamada Arena, que se realizó acá en Punta del Este, en Maldonado, en el año 1978. Fue una muestra organizada por el Centro de Artes y Letras de Punta del Este, una muestra multimedial donde se invitaron pintores, fotógrafos, artistas varios y escritores, y Berenguer presentó una serie de textos muy visuales, de escritos a mano algunos, otros impresos, con distintas grafías, con distintos colores, unos textos realmente espacialistas muy interesantes, poco conocidos, ya que esa edición apenas circuló en el catálogo y después en una reedición rarísima que se hizo de la obra de Berenguer. Y bueno, por suerte han sido elegidos para mostrar un poco esta poeta, gran poeta uruguaya dentro del campo experimental. Muito bem, vamos então ficar com a tua voz, com Juan Angel Italiano. Até já. Desandan, arden, pasos hacia, abrazos hacia, lazos, más uñas y cuñas, hincadas, en riesgosa tela, piel de cristal es la arena. Red preliminar. Red presentimiento. ¿Acaso clara, real escapatoria? Túnel en el espesor de luna, la vida, luna. Vida esta tenaz, prehistoria, y caer, pido amor, el agua imprescindible, es honda la sed, un pozo, despojo, gozo, hebras de la sibila, hila en el de Juan Angel Italiano. Passamos à performance em direto do Palais de Tóquio em Paris, com o italiano Giovanni Fontana, nascido em 1946 em Itália. Vamos ouvir. Thank you. Yeah. appena appena un punto dopo il crash, che scantona le marche dell'attrezzamento. Un accarezzamento lieve, lieve in superficie. Che appena appena un canto, un lamento, che un tocco da dentro. Escuta Giovanni Fontana. Nasceu em 1946 em Itália, também ele um verdadeiro colosso da exploração vocal e poética através de poesia visual, poesia sonora e todos os tipos de poesia, poesia pré-textual, poesia epigénica, como ele gosta de chamar. Aliás, este poema ou esta apresentação de Giovanni Fontana tem precisamente como título Poema Epigenética, e escreve ele que pretende estender ou transformar os limites da poesia, em que há uma contaminação de sistemas, de uma fusão de diversos universos através do uso de novos mídia e novos médiums, combinando uma vasta energia e também impulso da ciência numa junção com o corpo e com a memória, em prol de uma concepção única de materialidade da linguagem, aqui levada ao extremo através da voz. Assim, Giovanni Fontana. E está na altura das despedidas. Chegamos ao final de 3 horas de emissão aqui no Hipoglote. Hipoglote, o programa de poesia sonora da Rádio Universidade de Coimbra. Normalmente passa às sextas-feiras, às 3 da tarde. Também é possível escutar em podcast, está no Mixcloud. Procurem por Hipoglote, Hipoglote, abaixo da glote, com um mote entre a voz e a palavra. Assim se faz a poesia sonora, e hoje foi uma boa junção de toda esta explosão. Relembro que estivemos a transmitir uma série de concertos do Palais de Tóquio em Paris. É lá que está a exposição La Voix Libérée, A Voz Libertada, patente até o dia 12 de maio, uma exposição com curadoria de Henrique Mangion e Patrizio Peterlini, numa coprodução com a Fundação Italiana Bonotto. Temos também a agradecer não só ao Patrizio Peterlini, como também a Lorraine Baud, que faz parte da rádio francesa DU, D e 3 U's, portanto DU, que está a passar em streaming no local em Paris e que permite que várias rádios internacionais façam como nós e passem também, veiculem a poesia sonora. A RUC esteve presente em território nacional, em exclusivo, através da RUC e do Hipoglote. Assim se apresentou a poesia sonora. Tivemos com Tomomi Adachi, Catalin Ladic, Jörg Piringer, Giovanni Fontana, ainda em fundo, e mostramos também um pouco de Violaine Lotchu e Susana Uzarova, que vão apresentar mais tarde. Tudo isto continua, as performances continuam em Paris. Nós terminamos a emissão por aqui. Tenho que agradecer muito também aos meus colegas pivôs deste relato de poesia sonora, o Nuno Miguel Neves e o Juan Angel Italiano. Juan Angel, muito obrigado. 10 segundos para terminar, um agradecimento aí para o Uruguai. Foi um prazer. Muito obrigado, Juan Angel. Bueno, sí, para terminar, yo de mi parte un abrazo transoceánico para vos, Thiago, para Nuno, obviamente para el operador que estará ahí, no sé quién es, pero que hace posible todo esto, para las autoridades de la radio y bueno, a toda la gente que ya nombraste, y por supuesto en especial a los artistas que en este caso le pusieron el cuerpo a la voz. É isso, é toda uma equipa e toda uma partilha transnacional e transtemporal de poesia sonora. Muito obrigado a todos, obrigado também aos ouvintes. Quem quiser pode continuar a ouvir a emissão de Paris na rádio DU, basta procurar duradio.fr. Nós somos o Hipoglote, eu sou o Tiago Schwebel, sempre com o Hipoglote, e na RUC em 107.9 e também no Mixcloud, procurem por Hipoglote. Estaremos cá numa próxima oportunidade. A emissão continua nos estúdios de Coimbra, 107.9. sempre. Hulk, mandai nudes.